Todo mundo Nossa, tá aí? inclusive, Jeff. Ah. Inclusive, só fazer uma adenda. Eu tô com uns amigos do Rio, que é a turma que eu vejo BBB junto, e eles são mó viciadinho em RPG, tipo, nível você, assim. Aí eu comentei que quando eles vierem pra cá, é pra gente jogar RPG juntos. Aí eles estão, tipo, muito empolgados, assim. Aí talvez o semestre para pessoas do Rio de Janeiro? Talvez, Jeff. É uma boa, é uma boa. Galera do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um polo muito grande do RPG. Sempre foi. Ainda é. É eles que estão Boa. jogando Digital Wars. Ah, que Mas, legal. ai, eu quero! Você, como tá à distância, nada impede, né, também, né? Também não? Nossa, imagina. Uma roleplay assim, com galera falando puxado. Gente, É. nossa, gente, e assim, o Edu, ele fala inglês carioca. Vocês não têm noção. Ele vai falar inglês, assim, você sente o sotaque carioca na voz dele. É Meu muito forte, muito forte. Deus. Deve ser a mesma coisa da gente falando inglês, né? Não, sim, a gente vai puxar os R tudo, né? A gente vai falar door, É. door, door. My parentish. My Bom, parents. vamos Vamos lá lá, gente, então? parei de voar. Ô, Bora. Marcos, você tá aí ou você só travou? Eu travei. Não, ele Não, não travou, meu não Deus. travou, não. O Marcos Ele é ficou o tão Drax. empático que eu achei que ele tinha travado. É o Drax. Ele desenvolveu a técnica de ficar tão incrivelmente imóvel que ele se torna invisível. É treinamento para quando eu precisar fazer isso em alguma aula. Perguntarem, falarem que eu tenho que falar, eu finjo que já era. Nem respiro. Vai com uma ação, inventa uma dessa. Nem vou, nem tô indo na aula dele. Não tá tendo, amiga. Você tá, porque ele tava aparecendo Infelizmente, aí. sim, Eulô. De 15 Ah, é. em 15 dias ele dá uma aula em Aula. que ele fala: tem 10 exercícios para vocês fazer. Tchau. Ele Ah, eu não deixou comentei mais, mesmo. inclusive? Boa. Não, vai ser dia primeiro agora. Dia primeiro ele vai falar do trabalho final, provavelmente. Bora então. Bom, recapitulando então, vocês tinham feito o um interrogatório do Shiba Reikun, o samurai da Fênix, o Bushida Fênix, e tinham descoberto no quarto dele que tinha uma faca e as roupas ensanguentadas do samurai do dragão. E quando descobriram isso, ele foi tentar fugir de vocês, e aí ele cortou o dedo com a espada, invocou uma magia de sangue, marrou, escureceu todo o ambiente para ocultar a fuga dele. Mas a Hana conseguiu ver, alertou todo mundo. A Guiomei gritou no mesmo momento que era amarrou aquilo ali, e aí todo mundo foi perseguindo ele, enquanto que o Shiro deu a volta para cercá-lo. E ele estava indo em direção aos fundos do castelo, o Palácio do Carvalho Pálido, onde repousa o corpo do 18º Imperador, e onde, segundo alertou a Guiomei, ele pretendia reviver, através de magia profana, o segundo Imperador, ou o segundo 18º Imperador, como um escravo zumbi dele. Uma profanação terrível. Vocês conseguiram segurá-lo, conseguiram detê-lo. Né, deixar ele praticamente inconsciente. Aí a Hana amarrou ele com o Obi. Vocês carregaram ele de volta para dentro. E aí o Isao Amasahiro, o novo anfitrião do local, ele chegou, ouviu o relato de vocês e aí disse que o Shiba Reikun seria preso, interrogado e posteriormente condenado, com certeza. Bom. Depois desse evento, com tudo praticamente resolvido, a maioria de vocês foi meditar, tá? A Hana foi conversar com o Mirimoto Hai, o samurai do dragão, falsamente, erroneamente acusado, né? E explicou para ele o que que aconteceu. E os dois estavam com uma desconfiança muito grande do porquê ele tinha feito isso, porque era óbvio que um ato desse tamanho poderia gerar até uma guerra entre o dragão e a fênix. E com essa pulga atrás da orelha, a Hannah decidiu que tinha que investigar. Foi, reuniu o grupo, né, a Guilmei, a Dodiaia, e foi até a cela dele, que ficava fora da torre principal do palácio, né, na ala de detenção, para interrogá-lo. Enquanto isso, o Kawakami, ele já tinha ido ficar de olho no Shiba Heikun, com medo de que ele fosse fugir ou alguma coisa, e viu um dos soldados, né, que estava carregando ele, trocando sinais suspeitos. Número 3, talvez 3 horas, 3 dias, 3 pessoas, alguma coisa assim. Enquanto eles carregavam ele para a cela. E aí o Kawakami ficou de olho. Temendo que alguma coisa pudesse acontecer também, o Shiro resolveu ir ficar de tocar e investigar o túmulo do Imperador Hantei 18. E aí foi onde aconteceu as merdas todas. Quando o Shiro chegou lá, ele viu que tinha um Bushi da Fênix, né, que ele estava abaixando do lado do carvalho onde repousa o Imperador, e nas mãos ele trazia uma máscara de porcelana. Uma máscara que o Shiro imediatamente reconheceu como uma máscara utilizada para criar mortos-vivos, para trazer as pessoas de volta à vida como escravos daquele que fez a conjuração. Quando o Bushi viu isso, viu a presença do Shiro, ele imediatamente sacou a espada e passou a atacar o Shiro. E o Shiro começou a trucidar ele com magia. Paralelamente, o Kawakami viu que dois soldados chegaram, trocaram de turno com os dois que estavam vigiando a cela e foram libertar o Shiba Heikun. Sem hesitar, ele partiu para cima dos dois e se meteu num combate desigual, enfrentando os dois soldados ao mesmo tempo. E enquanto isso, a Hannah, a Guilmei e a Aya estavam indo para interrogar o Shiba Heikun, e aí foram abordadas por um outro Bushi, Shiba, também, que perguntou onde que elas iam, e quando elas disseram, a gente está indo lá interrogar o prisioneiro, ele, pode deixar, vou conduzir vocês até lá. Levou elas para os fundos, em direção ao carvalho também, e aí do nada, sacou a espada e partiu para cima delas, e vocês estão enfrentando esse cara agora. No meio desse fuzuê, vocês escutaram um trovão extremamente alto que chamou a atenção de todo mundo no castelo. E aí quando vocês olharam para os fundos do castelo onde fica o carvalho, vocês viram o Shiro invocando a fúria de Osano-O sobre o samurai que estava enfrentando ele. E isso despertou a atenção de todo mundo. Vocês já começam a ver outros soldados e outras pessoas se aproximando para ver o que está acontecendo. E foi nisso que nós paramos. E é daí que nós continuaremos. Ô Ju, você conseguiu conectar aí? Não? De boa, eu rolo os dados aqui para você. Bom, vamos lá, vamos na ordem de iniciativa então, de novo, né? O combate prossegue. Estavam Hannah, Guilmei e Dodiaia juntas enfrentando um Bushi. Coitado desse cara que tá sozinho. Perto do carvalho tava o Shiro enfrentando um outro Bushi, que felizmente não conseguiu sequer arranhar o Shiro ainda. E perto das celas, isso formando assim, ó, um triângulo, tá? Aqui embaixo, Aya, Hannah e Guilmei. Aqui no outro vértice, o Shiro contra o Bushi no Carvalho Pálido. E no topo aqui do triângulo, o Kawakami enfrentando os dois Bushis da Fênix, certo? Eu vou dar uma bagunçadinha aqui na ordem da iniciativa, porque eu quero que vocês ajam por grupos para ficar melhor de controlar, tá? Então vamos lá. Bom, a cena é essa que eu descrevi, tá? Os soldados nesse momento, tá? Os Bushis, eles até então eles estavam com as armas embainhadas. Aí eles gastaram a ação deles para sacar as armas, certo? E fizeram isso em posição de defesa para ficar protegidos de vocês, tá? Então todos eles estão de arma em punho, agora prontos para atacar vocês. Então vocês têm que se agir rapidamente para não morrerem. E só que a bola tá com vocês. Vocês agem primeiro. Primeiro de tudo, eu vou pedir para que cada uma de vocês declare a postura, tá? Vou recapitular para vocês quais são as posturas que vocês assumem no início de combate. E aí vocês vão descrevendo as ações de vocês, começando pela Hannah, tá? As posturas que existem são: ataque, que é a postura normal no meio de um combate. Diga-lo. A gente pode trocar de postura depois? Tipo, por exemplo, nessa rodada eu tô em postura de defesa, mas na próxima Sim. eu tô em postura de ataque. Sim. Funciona assim, ó. No início do combate, todo mundo declara a postura, antes de começar as ações. Tá? Aí quando chega a sua vez, no início do seu turno, você pode mudar sua postura se quiser. Tá? Entendi. As posturas são ataque, que você não ganha nem perde nada. Tá? Que é a postura mais assim, que te dá mais liberdade de ação. Ataque total, que você só pode se atacar. Só pode atacar, se atacar, beleza. Né? Então é ataque total. Ataque total, que você só... Outro rolê. Você só pode atacar e só pode se mover em direção ao seu alvo. E a sua defesa baixa, mas o seu ataque aumenta quando você tá nessa postura. Além disso, existe a postura de defesa, tá? E você pode realizar um número limitado de ações, mas a sua defesa aumenta. A defesa total, que você não pode fazer qualquer outra ação, mas sua defesa aumenta bastante. E a postura centro, que é pra quando você não quer agir naquele turno e você quer se preparar pra agir no turno seguinte. Ou pra quando é utilizado em duelos de Aijutsu. Tá, então... Diga. A Gabi, ela tinha colocado alguma coisa em mim. O que que era mesmo? Era uma proteção? Isso, eu tenho que lembrar o nome. Mas sim. Sim. Sim, sim, era uma proteção. Deixa eu ver se eu lembro. Então, segura... Já rasgaram a minha barriga? Já deram uma feridinha em você. Peraí, deixa eu abrir sua ficha aqui. A partir disso a gente começa a tentar, né? Eu acho que é proteção elementar. Tá de levinho. Para aumentar a resistência à magia hostil. Isso. Tem defesa contra... Aí você tem que escolher o elemento, né? É verdade. Isto. Olha, Hannah, você tomou 5 pontos de dano, tá? Você tá com 5 ferimentos. Isso significa que você tá saudável ainda. Então foda-se. Então vai ataque total. Ataque total? Uhum. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Sem deixar as coisas extremamente lentas. Pera aí. Uma guia. O que você falou, Ju? Na mão da Gabi e vai. É isso. Vocês conseguem ver a minha guia aí? E me ver? Agora tá indo. Agora foi. Sim, Jeff. Sim. Então tá. Então vou deixar o Roll20 aberto aqui. Acho que vai funcionar, não vai travar muito. Então tá, Ju. Vamos lá. Matsu. Mirumoto Hana. Me descreva. Que postura que você está? E qual será a sua ação? Eu tô no ataque máximo. Ele já sacou a katana, né? Já. Inclusive me forçou, é verdade. É... Eu tô com o quê mesmo na mão? Você tá com um bo? É isso? Bo é bastão. Eu acho que era isso que você usava. Ah, é verdade, isso. É, você deu uma facada nele. Não. Foi uma bastãozada mesmo. Foi, né? Foi. Então eu vou tentar de bastão pegar ele desprevenido fazendo um gingado tipo uau, uau, uau. Bate em cima, bate embaixo. Tá. Isso com ataque total, né? É. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Bo. E aí, como ela tá em ataque total, então ela tem mais 2K1 no ataque dela. Pra acertar esse cara. Então, vou rolar aqui treinado. E vamos torcer pra dar bom. Vamos torcer, né? Qual que eu tenho? Quarenta, caramba. Acertou facilmente ele, com muita facilidade. É o tá? Você dá aquela rodada assim no bastão, né? Ele vai deslizando assim pra ponta, assim. Pega ele pela ponta e te... Buf, abate ele no meio da cabeça dele. Vamos jogar dano agora. Opa. Aí. Dano não tem bônus nenhum, não. Ah, não, tem o bônus da arma. Não. Ah, esse aqui é o dano normal dela. Tô viajando. Então, vamos jogar o dano aqui. Torce pra explodir os dados, hein, Ju. Ai. 18 de dano. Ai. 18 de dano. Não foi suficiente? Parece que não. Deixa eu ver. Nossa, aqui será? Se o não. Cara cai com isso ou não. Deixa eu ver quanto que ele tem de terra. Foi na cabeça. Tem terra 2. Tem terra 2. Ele foi pra 27 pontos de dano. Nossa. Ah não, eles têm terra 3. Eles têm terra 3. 27 pontos de dano. Agora eles estão. Agora ele ficou machucado. Ou seja. Ele caiu no chão. Não. Ou seja, todas as ações que ele fizer a partir de agora, ele tem 5 pontos de penalidade nelas. Mas isso não é o suficiente para derrubar ele ainda. Quando você bate o bastão assim, pega na têmpora esquerda dele, Hannah. Tá? Ele dá uma cambaleada, dá uma catada de cavaco. Ele quase vai em direção ao chão. E aí você vê ele apoiando com a espada no chão e rapidamente voltando com a espada na sua direção, ainda em posição de defesa ele tá. Você quer se mover? Quer ficar parada? Eu tô em ataque máximo, então não adianta. Não vou não pode se mover, só na direção dele, é verdade. Ok. Então, em seguida, Dodiaia. Tá, uma pergunta. Como que a vantagem funciona? Como assim? Tipo assim, eu tenho aqui um trem. Cadê? Deixa eu... Ah, as vantagens aí. Liderança. Tenho vantagem de liderança. Liderança? Eu posso somar meu nível de escola, mas... Um caô é o nível de iniciativa de um aliado na luta. E aí, esse bônus ele dura até o estágio de reação da rodada seguinte. Certo. Então, o indivíduo só pode se beneficiar do seu uso da vantagem por rodadas. Personagens do Leão podem comprar essa vantagem por 5 pontos. Uma vez por rodada isso... durante o estágio de reação. O que isso faz, assim? Nível de escola, mais um. Ao nível de iniciativa de um aliado na luta. Tá? Ah, tá. Você vai fazer com que um aliado haja mais cedo. É, infelizmente ou felizmente, aí não vai ajudar muito vocês. Uhum. Não, beleza. Né, porque vocês já tiveram iniciativa acima dos inimigos de vocês. Então, nesse caso aí, vocês estão tão tranquilas. Não vai nem ser necessário utilizar essa vantagem, entendeu? Tá. Então, bom, eu vou pegar o meu bastão. E, assim, ó, vou tentar explicar a minha ideia. Aham. Uhum. Eu distrair ele de uma forma que eu consiga bater em uma das pernas dele e ele conseguir cair. Gabi, faz um... Ok, derrubá-lo. Vamos lá. Isso é interessante. Derrubar. Ele vai pedir. Ó, isso requer dois incrementos, tá? O que que isso significa? Vai aumentar a dificuldade do teste, tá? Ele tem um NA de armadura aqui, 25, pra você conseguir acertá-lo, tá? Pra você conseguir derrubar... 25 com 5, 30. Com mais 5, 35. Você tem que tirar 35 na sua jogada de ataque. Se você conseguir, você causa o dano e ele cai. Nossa, eu não tenho muita chance de... Tem sim, amiga. Eu confio em você. Lembra que você pode gastar vazio. Né? Se você ainda tiver vazio, pode gastar ponto de vazio. A gente não descansou. Não descansou, não tem mais ponto de vazio, então. Não. Ah, é. Então, assim, não sei o que eu posso fazer. Olha, se dá certo, consegue uma tremenda vantagem. Sim. Então eu tô com vantagem do dado que eu rolar, né? Do 1x1. E se você fizer isso na postura de ataque total também? Tá. Né? Você tem 2x1 no ataque. Você vai rolar dois dados e manter um deles. Sim. É isso. Vai ser? Vai ser. Então mete bala. É nos dadinhos ali embaixo, né? Tipo, rolar isso. Dados. Vai na perícia, né? No caso aí, bastões. Uhum. E clica nela no dadinho de treinado. Porque você tem treinamento nisso, né? Espero eu. Meu Deus. Eu tenho um. Aliás, você vai fazer isso na postura de ataque total, né? Pra ganhar o bônus. Isso. Perfeito. Então, ó, deixa eu te ajudar, vou abrir sua ficha aqui, ó. Não, peraí, eu já achei, mas é no dadinho sem treinamento, no caso, do jiu-jitsu, né? Não. Do treinado. Você vai fazer isso com bastão? É aqui, ó, bastões, aqui embaixo. Ah, se for fazer isso com jiu-jitsu, aí vai ser no treinado. Eu tô pensando na ideia. Tá. Ok, então você vai colocar aqui 2 e 1 aqui, ó. 2x1. E aí clica no dadinho de treinado, o dadinho do meio. Beleza. Dois e um, né? Isso. Nossa, eu tô meio ruim das vistas, gente. Eu, sinceramente, tô achando que eu preciso usar óculos, então... Eita. Não sei se eu rolei certo. É isso. Trinta e quatro. E agora? 34? Era 35, né? Agora eu morro. Agora você vai morrer. Você bota as duas mãos assim no chão, certo? E vira assim o pé na direção dele pra dar uma rasteira nele. Ele salta. No que ele salta, você gira no ar assim, tentando pegar com a outra perna assim nas costas dele pra tentar jogar ele no chão pra frente, tá? Só que ele consegue ser muito mais ágil que você. E ele dá uma espécie de uma cambalhota assim no ar, como se fosse o chute do dragão, virando e caindo em pé de volta com a espada apontada na sua direção pra te atacar. E escapa da sua manobra por pouco, hein? Por um ponto, caramba. Por um pontinho. As penalidades não se aplicam? É? A penalidade não se aplica nesse caso? Não, penalidade é só quando você rola dado. Ah. A não ser que seja penalidade assim de postura, mas ele tá em postura de ataque agora, então não tem penalidade nem vantagem no caso. Tá, vamos lá. Guilherme. Tá, eu preciso de informações antes de começar. Vamos lá. Já teve uma rodada, então. Já teve duas rodadas, na verdade. Ah, eu já sofri algum dano? Você não. Tá, eu estou com minha katana, minha kusarigama, alguma coisa, ama, sei lá, sacada. Você tá com seu lençol de cama. Tá com suas coisas. Tá, então eu posso usar qualquer uma das duas? Pode. Porque vocês ficaram desconfiadas, foram lá pra investigar e levaram todas as coisas de vocês, né? Tá. É, eu vou estar em postura de ataque. Certo. Postura de ataque não tem vantagem, bônus nem penalidade, tá? Tá. Mas é a que eu uso pra atacar, certo? Isso. Se ataca, se move, você não tem restrição de ações. É, eu não consigo abrir minha ficha. Não consegue? Eu abro aqui. Olha na minha tela. Meu Deus, alô. Vamos lá, perícias. Você tá, vai usar que arma? Tá, Jeff, se eu usar a minha katana, uhum. É isso mesmo que tá aí? Ou não ia adiantar nada onde eu pus? Não, é aqui mesmo, tá certinho. E você ainda por cima, ó, pôs ênfase em katana. Então você vai rolar aqui o dadinho da ênfase. Tá, conseguiu então abrir aí ou rola daqui? Não, já falou pra mim, porque a ficha não abriu, não. Tá, deixa comigo, então. Então, vai... Bom, você vai dar um golpe normal nele, então. Você quer fazer alguma manobra especial. Essas manobras especiais, ó, só pra você saber. Você aumenta a dificuldade do seu teste, que no caso agora é 25, pra conseguir algum efeito bônus. Entendeu? Jeff, eu tenho um que eu acho que é amigo dos elementos. Que quando eu uso ele, eu posso usar aí o elemento que eu escolher, que no caso eu escolhi fogo, eu acho. E é isso, né? É. E isso, aí fogo. Eu consigo crescer, fazer um incremento sem que ele custe. Acho que é isso. Então, se você fizer um teste com qualquer atributo associado a este anel, você ganha um incremento livre. Sim. Então, se for uma coisa de agilidade, tipo... Não sei. Sim, agilidade é fogo. Você tá fazendo um teste com o atributo agilidade, né? Porque a perícia Kenjutsu usa agilidade. Então você tem um incremento livre. Então eu com posso um incremento livre, ó. O que você pode fazer? Aumentar o dano do ataque. Tá. Tá? Não, é isso aí, vamos. E aí a dificuldade continua nos 25, tá? Agora, se você quiser arriscar mais. Passar a dificuldade pra 30, aí você tem dois incrementos. Não, tô bem assim. O Roll20 não gosta de mim, então... Eu já tô achando real que eu não vou passar com 25. Ah, vai passar sim, ó. Agora você tem... Cadê? E aí Kenjutsu. Eu vou aumentar o dano, então, Jeff. Então vamos lá. Então aumentar o dano, perfeito. Então, ó, vai rolar com ênfase. Qualquer um que você rolar vai ser rerolado. Tá? Quer jogar em ataque total pra ter mais 2k1 ainda? Pra acertar o ataque? É. Não, vamos assim mesmo. Normal? Então vai lá. Não, porque se eu jogar meu ataque total e tipo meio que me limitar, eu vou ficar me sentindo culpada, porque eu sei que vai dar errado de qualquer forma. Não. Nossa. Caramba. Isso aqui é otimismo. Não, gente, eu tô jogando um joguinho de moda, eu literalmente sigo a mesma sequência toda vez. Pra não me sentir culpada, caso alguma vez a sequência desse certo no negócio da sorte, porque tem um rolê de sorte lá, e aí eu ficar me sentindo culpada, entende? Então eu sigo a mesma sequência. Que horror. A psicóloga diz que eu sou resiliente. Essa foi a palavra. É, é uma boa palavra. Vai lá, rolando o teste. Eu tá falei. De brincadeira. Eu disse, gente. Tá de brincadeira. Hoje esse rolinho tá difícil. Nossa, né? Senhora. Começou bem. Rolei certo. Você rolou com ênfase, Jeff. Rolei com ênfase. Não tirou nenhum um. E um dado ainda explodiu. E deu só 17. É porque você mantém sua agilidade é 2. Você mantém só 2 dados. É, eu tentei. Que triste. Juro que eu tentei. Que mas, triste. Eu não tinha dinheiro pra comprar tudo que eu queria. Que triste. Bom, tem uma desculpa, né? A Guilmei é cega, né? Ela virou pro outro lado pra atacar. Porra, Jefferson. Não. Vocês percebem o seguinte. Eles são buchis extremamente bem treinados. São soldados muito habilidosos, né? Quando você desfere o ataque nele com tudo, tá um ataque forte, um ataque poderoso, né? Pra incapacitar ele realmente, ele faz um movimento simples de espada e rebate o seu ataque e impede que você consiga feri-lo. Caramba. Eu acho que vai ter morte, hein? Eu achei que esse jogo ia precisar de inteligência, mas aparentemente o que importa é você ser burro e forte, tipo o Arthur do BBB. Que é isso, não fale assim. Olha, a vai lá. É uma definição boa, muito boa. Kawakami, você. Postura e ação. Você tá cercado por 2, né? Um deles já tá ferido, razoavelmente ferido. E o outro tá ileso. Eu não vou poder trocar minha arma, né? Não. Isso é chato, cara. Se você o fizer, você perde a ação. E aí? Descreve pra mim os cidadãos de novo, que eu não lembro o que eu fiz, o extra que eu fiz. Tá. Um deles você chegou com... Na verdade você não foi nem com a katana, foi com o Tetsubo, né? Você tem um Tetsubo aí. É, você por pegou isso o Tetsubo tá pensando, e desceu... Né? Cortar a cabeça é mais divertido. Desceu a porrada no meio do peito dele, afundou assim o peito da armadura. Né? Tá com aquele buraco e o cara já tá cuspindo sangue assim pra fora da boca. Cuspindo sangue pra dentro da boca não dá, né, Jefferson? Zé Ruela. E aí? E o outro? O outro, ele tá intacto. Os dois com espadas assim apontadas pra você. E você no meio dos dois. Bom, você é o frango e tá vindo dois espetos. Né? Vamos fazer todo mundo cuspir. E vamos de Tetsubo no peão. Mas dessa vez tentar pegar na cabeça ali pra ver se o estrago fica mais bacana. Tá. Você quer fazer alguma manobra especial ou só um ataque simples? Vamos de ataque simples. Beleza. Se vai dar ruim os dados mesmo. Tá todo mundo pessimista hoje. Acho que todo mundo vai morrer. Que isto. Postura, Marco. Que postura você vai fazer isso? Ataque ou ataque total? Sempre total. Total? Tá, você tem mais 2K1 pra melhorar sua rolagem aí. Só pra eu lembrar, meu Tetsubo, eu tenho que usar ele no ST ou no T? T. De treinado. Porque você comprou a perícia dele, né? Isso. Então vamos lá. É 2K1? 2K1 extra. Caramba, 16 só? Que decepção. Também acho. Você é uma pessoa rindo, meu irmão. 16 com 8, 24. A defesa dele é 25. Você ergue o Tetsubo ali, você já tá meio ferido também, né? E desce com tudo na direção dele. Ele só dá um pulinho pra trás, bum! Afunda sua arma no chão, faz um buraco ali no chão de pedra. Caraca, vocês vão morrer! Shiro, sua vez! Mas eu tenho um rolê lá que deixa qualquer uso de arma eu ganho um K1 a mais, não sei se você lembra o rolê. Não, é mão de caranguejo. Quando você vai usar uma arma grande, né? Não, quando você for usar uma arma, se você não tiver a perícia, é contado como se você tenha um nível na perícia. Ou seja, qualquer arma é como se você tivesse treinamento. Peraí. Na real é o rolê do grande lá. Qualquer tá. Arma, corpo a corpo. Não, grande, eu tô vendo outra coisa. E você tem a vantagem grande. Que você tem um K0 no dano a mais. Mas é no dano. Pra dar dano tem que acertar primeiro. Beleza. É, vocês estão perdidos. Então mata nós aí. Shiro, é você. Bom. Ah, eu vou lançar mais um raio. Você não ouve de novo no coitado? É. Então vai lá, lembra como faz, né? Acho que sim. O Sanoo é nível 1, né, magia de fogo. Você vai rolar o dadinho lá da conjuração e a dificuldade é 10 porque é nível 1, facinho. Facílimo. Gol! Se você tirar abaixo de 10... O quê? Ah, não! Calma, eu tenho a... Calma. Eu tenho pernas pra que fortunas. Quero. Ah, eu usei. Isso é muito bom. Tô dando a passada. Isso é muito bom. Aí. Uia! Uia! Nossa, gente, vamos armar um plano, assim. Começou a gritar, sei lá. Posso rolar o dano? Pode. Rola um dano bom aí, pelo menos. 17. Você não me falou sua postura, né? A defesa. Defesa, tá. Olha, o cara que tá mais ferido é esse aí. Tomou 2 relâmpagos na cabeça. E ele tem que fazer um teste pra ver se ele fica surdo. Não tem teste, ele já fica surdo, né? Meu Deus. Eu tenho que fazer um teste também, pra ver se... Não, porque você tava se afastando dele, lembra? Tava se afastando dele, então ele não... Ele toma sozinho isso aí. Ah, então eu tô a mais de 3 metros. Tá. Tá sim. Você foi se afastando dele, porque ele tava baixado, aí ele sacou a arma, né? Aí você deu um golpe e se afastou. Tacou o raio e se afastou. Agora tacou o raio de novo. Você vai se afastar mais ou vai permanecer? Eu vou me afastar. Pilantra! Olha. Tá, você se afasta, fala pra mim. Você tá se afastando de costas do cara e tacando o raio nele. Uhum. Certo? Você se afasta indo mais pra direção leste ou indo mais pra direção oeste? Ixi, nem eu peguei a referência agora. Acho que oeste. Oeste, tá? Mais indo em direção assim pro palácio e não indo em direção pra cela. Ou seja, você já fica próximo das meninas. Vocês já conseguem ver o Shiro bem perto de vocês aí, tá? E... Vocês veem ele se afastando, ele correndo de costas assim, né? Um pergaminho na mão, murmurando uma prece aos Camis. Ele aponta o dedo assim na direção de um cara que tá lá no carvalho e... cai um relâmpago em cima do cara. O cara, ele... Assim, o lateral do rosto dele todo queimado, o cara atordoado, né? Ele quase solta a espada dele no chão, um cara bastante ferido. E a vez deles. Joga aqui também! E a vez... Joga aqui também. Mas não tinha voto de silêncio? Tinha, mas ela quebrou pra avisar da Marro, lembra? Quando ela viu o cara cortando o dedo, ela gritou, tá cortando o dedo! Tá cortando! Era tipo... Quebrou uma vez, mas voltava. É, quando ela viu o cara cortando o dedo, ela falou, ai meu Deus, sangue! E desmaiou. E morreu. Tá. Agora é a vez dos caras. É verdade, vamos botar uns bichinhos aqui, vai. Fria 7. Samurai Shinobi. Abre aí. Abre aí, Fidiku. Ih, não quer abrir, esquece. Tá, os... Ah, agora foi. Palhaço. Vou pegar um samuraizinho bonitinho aqui. Aqui, ó. Não, eu quero um... Esse aqui mesmo. Só que ele não é do dragão, então vou mudar a cor dele. Tom de cor laranja. Aí, ó, da Fênix. Então tá aqui assim, ó. Sai fora, Shiba Heikon, que você tá na cela. Doji Aya, Hana e Gyomei. Imagino que vocês três estão cercando esse cara, né? Porque... Estão as três atacando ele, né? Aqui assim, um pouquinho mais longe. Tá o Kawakami. Lutando contra dois. E aqui assim, ó, já perto de vocês tá o Shiro. E aqui onde tá o Shiba Heikun. Onde deveria. Onde estava, né? Tirar ele daqui. Camada do mestre. Pronto. O cara aqui lá no carvalho tomando o raião na cabeça. Ok? Então é mais ou menos assim que vocês estão, tá? Tem alguém desenhando um retangulinho aí. Como que apaga? Eu não sei. Você tem que selecionar aqui a mão, ó, selecionar mover, clicar em cima e delete. Perdão, Jeff. Não, relaxa. Perdão, que isso? Olha aí, legal que tem um carvalho ali mesmo. Tá, a cena é mais ou menos essa aí que vocês estão vendo, tá legal? Bom, vez dos caras agora. Esse cara aqui, ele tá em ataque normal. E aí ele vai se mover pra tentar atacar. Água vezes 3. Vai fazer isso duas vezes, são duas ações simples. 2, 3, 3, 6, 12 metros. Então ele se move até encostar no Shiro aqui. Só que ele não faz ataque nessa rodada. Certo? Esse aqui, ele vai atacar... Quem que ele vai atacar, hein? Não sei. Quem que será que ele ataca? Vou sortear aqui, ó. Vai ser um... Não, aqui, sentido horário. 1, 2, 3. Então, barra R, 1, D, 3. 1 é a Aya, 2 é a Gyomei, 3 é a Hana. Vamos bater na Hana. Vai, Elo. Apoio igual nós apanhou no jogo passado. E os outros dois aqui, por final... Ah, é verdade. Eles vão bater no... Kawakami. Tá lá resistindo brava e heroicamente sozinho contra os caras. Tá, vamos lá. Então vou rolar os dadinhos do cara aqui. Deixa eu ver quanto que ele tem de Kenjutsu. Kenjutsu. Ataque com katana. 6K3. Vixe. Eu acho que vai sucumbir alguém, hein? 6K3. Alguém? Ok. Ô, Jeff, que clã é a galera que tá querendo, batendo em mim lá? Fênix. Tudo Fênix. Hanna, monge não tem armadura, então... Não, calma, calma. A Gabi jogou um rolezinho em mim. Sim. Tô protegida em nome da Gabi. Sim. Mas você tá em postura de ataque total, né? Então você perde 10 na defesa. Perde, bom. 17, acho que ele te acerta, então. É que o base é 20, menos 10 dá 10. Tirei 17. Eu não quero morrer. Ele vai te bagaçar. Ele vai te bagaçar. E agora vamos rolar o dano do cara. Que é 6K2. 6K2. É só não explodir dadinho e tá suave. Ixi, tá demorando. A morte lhe aguarda. A morte lhe aguarda. Não. Ih, gente, travou. Travou. Morreu o roll 20. Vixe, 21 de dano. Não. 21 de dano. Então eu venho aqui, ó. Vai pra 26 os ferimentos da Miromoto Hanna. 26, você tá aqui, ó, Hanna. Seriamente ferida. Todos seus testes têm mais 15 na dificuldade. Ah, mas agora eu não uso mais vantagem. Não uso de nada, a vantagem não. Eu vou fazer um cantinho assim, fala assim, um momento, por favor. Bem idosa. E a proteção que eu dei nela, o que acontece? Como que faz? É proteção contra feitiço, né? O cara tá dando espadada. Nossa. Não previu essa, né, Gabi? Ah, a gente tem que estar aí, né? Certo. Ele se refaz dos ataques que ele tomou, tá? Desvia dos ataques que vocês desferem agora. Ele tá cercado por 3, ele consegue desviar de todo mundo. Ele recobra a confiança e olha pra primeira pessoa que atingiu ele, certo? Ergue a espada e desfere um golpe assim na diagonal, de cima pra baixo. Abre um ferimento enorme assim no torso da Hanna. Cortou suas tatuagens. E agora vamos aqui no Kawakami. Então o primeiro deles, 6K3. E o segundo, 6K3 também. Lembrando que o primeiro tá bastante ferido. E o segundo tá de boa. Ok, o primeiro ele tá ferido. Tem 22. Opa. Eu tava olhando errado. Peraí, que eu tava olhando errado. Esqueci uma coisa. Não. Ô, Hanna, esquece o que eu falei. Oi. Esquece o que eu falei. O cara, ele tá ferido já. Então ele tem penalidade nos ataques. Me cobrem disso. Tá? Vocês olham, vocês veem que ele rasga a Hanna. E aí vocês percebem. Só cortou o kimono dela. Por sorte, não te feriu. O cara tá ferido. Tá feridaço. Ele tá com 10 de penalidade. Os dois. É porque ele tá perdendo o pelo, sabe? Ó, 10 tá aqui. Então, ó. Menos 10, 20. Quanto você tem de defesa, Kawakami? NA de armadura, seu. 20, né? Ok. 20. O primeiro cara, ele tá ferido. É. Assim, já me fodi, mas só pra... Já foi a rodada, mas só pra tirar uma dúvida. Diga. Eu tenho um rolê chamado Coração Vingativo, em que eu rolava 1K1 a mais se fosse alguma coisa contra o clã, que é o clã que eu odeio, que é exatamente a Fênix. Então, naquelas rodadas, eu podia ter tido um K1 a mais, ou não é isso? Contra qualquer teste resistido. Não conta como ataque. Não conta pra ataque. Ah, então beleza. Era só pra entender o rolê. Ele não vale pra ataque. Teste resistido é assim. É quando vocês dois estão disputando um teste. Você rola, ele rola. Quem tira o maior valor, ganha. Entendeu? Beleza. O ataque não é esse tipo de rolagem de jogada. Então não conta isso aí. Beleza. Mas beleza. Bom, ó. Certo. Um deles... O primeiro, ele tá sem ferimentos. Tirou 30. Então ele te atinge pelas costas. Kawakami. O segundo, ele já tá ferido. Tá com menos 10 também. Tá com menos 10 também. É isso. Exatamente menos 10. E... Na hora que ele desfere o golpe, tá? Que você sente a fisgada nas costas. E você se contorce... Certo? Você estufa a armadura pra frente, isso rebate o golpe dele. E a espada resvala na armadura sem te ferir. Vamos rolar o dano só daquele que te acertou. 6K2. Que é o que não está ferido. Nossa! Ai! Parece. 20 de dano. Mas a sua armadura, ó, é importante quem tem armadura notar isso. Sua armadura te dá uma redução de 3, então é 17. Não 20. Então você tava, tava zerado, pô. Então aqui, ó, vem pra 17, ó. Tá vendo aí? Bota um 17 aqui que agora já começa a contar penalidade de 5 pontos pra você, entendeu? Você coloca aí ou eu coloco aqui? Não, pode botar aí. Se tiver conseguido acessar, pode botar. E foi minha vez. Agora é a vez da Hanna de novo. Hanna que tá... Ele não vai atacar o Kenji? Não. Porque ele gastou a ação dele inteira pra se mover até ele. Entendeu? Entendi. O Kenji, ele fez 3 ações se afastando. Pra eu conseguir fazer isso, eu tive que gastar 2 ações dele pra ele conseguir chegar lá. Então ele não ataca nesse turno. No próximo eu vou bagaçar. Vai lá. Hanna, o que você vai fazer? Ele tá ferido, né? Tá ferido, tá bem ferido. Eu vou tentar fazer 27. A mesma coisa de, tipo assim, distrair de um lado e tentar bater no outro, mas tentando acertar o ferimento. Ok. Tá. Você quer fazer uma finta ou quer dar um ataque normal? Como assim? Finta é uma manobra. São 2 incrementos. A dificuldade para acertar ele vai para 35. É alto. Só que se você conseguir acertar, causa mais dano. Não. Metade do valor que superar a defesa dele vai pro dano, não? Não. Ok. Não. Então beleza, então vai lá. Ô Ju, peraí. Sua ficha ela bugou, lembra? Minha ficha do quê? Tinha bugado sua ficha, lembra? Lembro. E aí você perdeu um monte de coisa. Eu mexi em algumas coisinhas ali pra restaurar a perícia, essas coisas tudo, né? Mas, por exemplo, suas tatuagens. Eu perdi. Isso, mas eu não tenho como checar. Lembra que você tinha 3 tatuagens, né? Aham. Uhum. Você lembra quais tatuagens você tinha escolhido? Acho que uma era garça. Garça. Outra era dragão? Tem dragão? Tem dragão. Tem garça, tem dragão, tem lobo que eu lembro. Deixa eu puxar a listinha aqui. Dá pra usar um poder místico aí. Tatus, tatuagens, página 115. Página 115, se você quiser abrir o livro aí também. Eram três. Se eu não me engano, era Garça, Dragão, sim. Acho que era. Tem bambu. Ó, vou falar os nomes aqui, você me diz. Aranha, bambu, caranguejo, centopeia, dragão, equilíbrio, yin yang, né? Erupção, escorpião, falcão, fênix, garça, quirim, que é um cavalo em chamas. Leão, lobo, louva-a-Deus, montanha, oceano, tempestade, vazio e vento. Então, dragão, garça. Lembra qual que era a terceira? Aranha. Aranha? Ah, era aranha. Tá, vou ler aqui pra você o que cada uma delas faz rapidinho. Aranha, quando você... Você só pode ativar uma por vez, tá? Quando você ativa, você escala paredes. Tá? Dragão, quando você ativa, é o Sasuke. Puf, cospe fogo no carinha. Certo? E a outra era a garça. Quando você ativa... Você ganha a graça da garça para fazer testes de perícias sociais. Não vai ser útil agora, tá? Então, mas a do dragão pode ajudar. Dragão. Sopra um cone de fogo de 3 metros mais 30 centímetros. Quer dizer, 3,3 metros. 1,5 metro de largura. Nível de dano igual ao seu anel de fogo. Tá, e como é que eu ativo? Ações livres. Ok, é uma ação livre para ativar. Ação livre? Ah não, no caso é uma ação complexa do fogo. Conta como se fosse um ataque. Bom, postura. Vocês alteram posturas? Não. Não? Quer uma dica? Muda pra postura de defesa. Pra não morrer. Pra não morrer. Mas e aí você usa a tatuagem. Ah, tá. Defesa eu consigo atacar? Defesa você não consegue atacar, mas você consegue ativar magia, ativar tatuagens. Ah, então beleza. Então vai. Entendeu? Tá? Me diz aí, onde que é a sua tatuagem? Você quer descrever como que você faz a ação? Descreva. Na verdade, a gente tinha combinado que eu já tinha a tatuagem pelo corpo inteiro, né? Uhum. Só que elas iam se ativando aos poucos. Isso. Então... Onde que tá esse dragão? Pode ser no peito, né? Já tava. Eu acho que eu já devo ter tirado umas peças de roupa aí por conta de amarrar e tudo mais. Certo. Acho que ela já fica mais visível. Aí eu posso, tipo, fazer um. Buscar assim no fôlego. E já, tipo, indo pra trás, tentar soprar nele, tentando evitar pegar na menina também. Ok. Eu vou um pouquinho pra trás também pra pegar a distância, né, do fogo e tal. É, vamos dizer que você vem pra cá, ó. São 3 metros. Né, vem pra cá assim, sopra pra pegar só nele. Tá. Certo? Bom, vocês aí então. A Hannah, ela se afasta, né, dobrando o corpo como quem estivesse gemendo. Como quem estivesse tentando recobrar o fôlego, tá? Quando ela chega lá atrás, ela estufa o peito. Conforme vai se abrindo o kimono dela rasgado pelo golpe de espada, tá? Vocês veem, assim, por debaixo das roupas, debaixo dela, vocês veem um enorme dragão, assim, tatuado no peito dela. Ele emite um brilho dourado. A impressão que vocês têm é que a cabeça do dragão se vira pra frente, assim, os olhos dele brilham, tá? Ela estufa o peito, assim, pra frente, puxa a cabeça pra trás... Infla o peito e aí ela sopra pra frente um cone de chamas que vai em direção ao inimigo. Caramba, nível de dano é igual ao seu anel de fogo. Então o seu anel de fogo é 2. Então é esse o dano que a gente vai causar aqui, ó. Vamos lá. 2K2. 11 pontos de dano. Ele tem 3 que a armadura segura, então foi 8. Ok. 32. Deve gastar vazio pra agir. Porra! Tá, muito bem. O que acontece é o seguinte. Vocês veem aquela labareda de fogo atingindo ele, ele gritando desesperado, certo? E aí vocês veem ele tombar com um dos joelhos no chão, se apoiar com a espada assim, o corpo dele todo chamuscado, tá? E ele arfando muito, muito, muito, muito enfraquecido. Esse cara ele já fica incapacitado. Não, incapacitado não, abatido. Ele já tem que gastar vazio pra conseguir agir contra vocês. Esse cara já tá bem ferrado. Larga. Beleza. Depois da Hannah, do Jaya. Tá. Ele tá, ele tá em que posição, assim, em relação a mim? Ele tá virado pra mim? De costas pra você, de joelhos no chão. Beleza, tá. Então eu vou tentar fazer isso. Eu vou usar a jiu-jitsu novamente. Uhum. Eu vou tentar dar uma tabela simples assim. Tipo, ir de fininho. Ele tá quase. Ele tá bem perto, né? Tipo, certo, tá corpo a corpo. Frente. Só precisa aí, agarrar ele. Até enforcar mesmo. Pra matar. Tá. Então joga aí jiu-jitsu. E você tem 1K1 nesse teste porque o cara ele tá caído ainda ali. Aí põe só um, né? Vou isso, rolar. 1K1. A defesa de armadura dele. Não, desculpa, 1K1 não. 2K0. Vai jogar 2 dados extras. Primeira coloninha ali, bota 2. Você consegue acessar aí de boa? Uhum. Ótimo. 2, só 2, igual o outro. Só 2. Não é possível que não dê pra realizar. Caraca, não, ele tá com menos 10. 25 cai pra 15. Porque ele tá prostrado no chão. 25 cai pra 15. Então, nossa. Em cima. Consegue agarrar ele e travar. Pode causar o dano aí. O dano que você vai causar aí é sua força K1. Tá? Joga os dados de força e mantém um dado. Esse é o dano que você causa. Tá? Quanto que você tem de força? A força. Força tá lá em cima nos anéis. Ao mesmo tempo. Ó, força. Tá uhum. Aqui em. Sim, nos atributos. Isso, nos atributos. Olha, você tem 2 de força. Então você vai jogar 2K1. Isso é o dano que você causa. Tá. Não sei o que você tá fazendo. Pode assim. Jogar manualmente se quiser aí. Eu joguei o dadinho. Ah, você jogou. Isso. Tá, ele jogou 2K2, tá? Então vamos pegar o maior dado aí, que é o 7. Então causa mais 7 de dano nele. Nesse caso a armadura não tem como segurar. Então vai pra 40... Não. Tá louco, 39. Deixa eu ver onde que ele tá aqui no dano. Ok, inconsciente. Quando você cata ele, dá aquele mata-leão nele... Ele larga a espada e... Você sente o corpo dele amolecer assim no seu abraço. Meu beleza. Abraço. É, seu abraço da morte. Um foi eliminado. Guilherme, o que você faz? Ah, tá vendo? Por isso que ela não acertou dúvida. O cara. Tá de costas. Diga. Eu tô muito longe do Marco. Tipo, eu teria que gastar uma ação pra chegar lá. Deixa eu ver. Você pode fazer uma ação complexa, mas ações livres. Tá? A ação complexa seria o ataque, no caso. E as ações livres, você pode se mover como ação livre. Seu anel de água vezes 1,5 metros. Quanto você tem de água? É pouquinho, é 2, né? Provavelmente é 2. 1,5 metro, dá 3. Dá 3 metros. É, você não consegue chegar nele e ainda bater nos caras, entendeu? Uhum. Se você gastar... Com a Kusarigama. Ah, com a Kusarigama é outra coisa, né? Porque é uma arma que ataca a distância. Dá? Talvez. Pega. Talvez. Mas, tira, pessoal, a gente sabe o que tá rolando com ele? Sabem. Vocês escutam ele tá... Ele tá assim, a visão de vocês, né? Ah, tá. Gente, a gente não é burro também, né? O cara não levou a gente pra masmorra porque não queria deixar a gente entrar lá porque os caras iam salvar o outro que tá lá. Então a gente deduz que tá dando merda. Sim. Kusarigama... Três metros de corrente. Então você pode andar 3 e atacar 3, Elô. Vamos ver se até onde chega ali. Acho que não chega, Jeff. 6 metros aqui. Ah, não. É, porque você vai andar 3 metros aqui e atacar mais 3 distâncias. É aqui que chegaria seu ataque no máximo. Não chegaria. Isso usando ações simples. Tá, não. É porque eu ainda... teria que usar a complexa pra sacar a Kusarigama. Eu tô com a katana. Ah, certo. É, olha... né? A Kusarigama é ação complexa, né? Isso. Assim... não é muito comum, mas você poderia tentar arremessar a katana, mas é arriscado. Você poderia acertar o marco, né? Com a sorte que eu tô nos dados, eu tô dormindo de enterrar o marco, coitado. Né, já. Agora, se você quiser não agir, você pode usar andar 12 metros e aí chegaria tranquilamente nele lá. É, mas aí até eu chegar lá ele já morreu, não morreu? Você pode chegar e cercar todos os caras. Ô, Ló, agradeço muito, mas deixa eu morrer só, que se você for lá, eles vão atacar você também e aí morre os dois juntos. Mas eu tenho um rolê. Deixa eu ver, cadê esse cara? Esse cara aqui, ó. Realmente tá difícil. Esse cara aqui, ó. Vou até botar uma bolinha nele vermelha, ó. Que ele já tá ferido. Então esse cara aqui dificilmente acerta o marco. O que acertaria seria esse outro aqui. Se você chegar e se posicionar como se fosse atacar ele com uma katana, existe uma possibilidade dele... desviar os ataques dele pra você e não pro Marco. O Marco ficaria lutando contra um cara ferido que dificilmente acerta. Se chama recuperação acelerada. Então certo. Eu me recupero mais rápido do resto do pessoal. É. Sim, isso, né? Isso, mas não é o Wolverine. Não, claro, óbvio, não sei, mortal. Mais rápido. Isso aí, depois que vocês forem descansar pra se recuperar, você se cura mais rápido. Eu tenho outra dúvida. Diga. Se eu tiver em postura de defesa total, eu não posso me mover, né? Defesa total, não. É, defesa total, não. E qual onde tá o cara do Kenji? Tipo, ele eu consigo acertar. Na verdade, Elo, você pode se mover 1,5 metro aí. A água vezes 1,5 metro. Você pode se mover 3 metros. Sim. Onde, é que eu não sei qual é o carinha do Kenji. Como é que é? O carinha do Kenji é o verde? Não, é o branquinho aqui, ó. Esse aqui. Ah, vocês não estão vendo os nomes? Não. Eu só vejo o meu. Na minha tela vocês veem. Placa de nome. Jeff, então... mas aí eu sou míope, né, Jeff? Karma. Sou míope. Põe o óculos aí, Cacilda. Eu tô de óculos. Nossa, então tá na hora de trocar. Eu vou no oftalmo dia 5. Eu sei, tô zoando. Ó, vou colocar aqui os nomezinhos pra vocês enxergarem daí. A Gabi falou da questão do óculos. Eu acho que muito desse rolê de ficar em casa, né? Só enxergando coisa perto e tal. Ele realmente... Judia, gente, judia. Tenho certeza que é isso. As 8 horas no computador colaboram um pouco também. É. Tem dia que eu paro aqui, meu olho parece que tá em brasa. Nossa, Jeff, nem me fale. Você não sei, quando teve o rolê do Covid, eu cheguei a cogitar que eu tava com dengue em vez de Covid. Nossa. O tanto dor que eu sentia nos olhos. Nossa, ó, agora vocês estão enxergando o nomezinho aí, né? Sim. Jeff, eu tenho a sensação que eu não consigo acertar nenhum deles. Porque, ó, eu tenho que andar 3 metros, né? Que é o que eu posso andar. Isso. 3 metros vai dar... Peraí, deixa eu botar correndo. 3 metros vai dar, tipo... Ei, caralho. Aqui, assim, não vou chegar nele. Certo. Mas... Não, você arrisca. Você não concorda comigo que eu não vou chegar nele pra bater nele? Não chega, não chega. Mesmo se eu estiver em ataque total, certo? Isso. Então, falou, vou tirar ação. Porque eu não vou chegar nos caras, entendeu? Não vai acontecer. Interessa proteger alguém? O Marco. O Marco eu acho que não dá. Você gastaria uma ação simples. Não, você não falou que eu posso ir até lá e ficar... Você pode ir, você pode ir, mas você não teria ação nesse caso, tá? Não, mas no caso do Candy ali, você conseguiria chegar e ainda ter uma ação de proteção. Anda com uma ação simples, uma ação de proteção, que vai ser 6 metros. 6 metros você chega até ele, né? E aí a proteção vai dar 10 de defesa pra ele e baixa a sua defesa em 5. É, isso literalmente... O Kenji é o branco. É o branquinho. Literalmente toma os ataques por ele. O Kenji já tá aqui. Isso. É isso. Tá, mas Jeff, são 9 metros, eu só posso andar 6. Ah... Pessoa que esteja 1,5 metro de você, não dá também. Jeff, não, tá. Eu vou lá, vou sacrificar a minha ação, é isso. Oi, então Marco. Vai. Então beleza. Eu estou indo saltitante como uma gazela. Agradeço. Vocês não me veem saltitar, gente, mas eu saltitante, juro que eu saltitante como uma gazela. Não, eu fui saltitante pelo tabuleiro, porém vocês não veem essa parte do saltitante no tabuleiro. Então, tenho que lidar com o fato que estou saltitando sozinha. Certo. Tá lá, um outro adversário pra enfrentar os caras, então. E aí você, Kawakami. Jeff, diga. Eu assumo alguma postura desde sempre. Que eu fui pra lá? Assim. Sempre. Tá, nesse caso é neutra, né? É tipo a do meio. Defesa, eu acho, né? Defesa? Eu acho que defesa, pra você ficar protegida, né? Ah, não, ok. É que eu achei que eu não podia me mover pra lá se eu tivesse em posição de defesa. Defesa pode. Defesa total é que não. Tá, então eu tô em defesa. Não em defesa, em posição de defesa. Posição de defesa, não defesa total. Que fique claro. É, tá em defesa, beleza. Os caras nem ligam pra você depois dessa. Vai lá, Kawakami. Bom, eu vou atacar mais uma vez o que não está ferido, até porque agora provavelmente ele pode atacar Elo, então é melhor o ataque dele ficar menor. Certo. E vamos de novo, tete subo na orelha e ver o que acontece. Beleza. É só o que eu posso fazer. Na real, tem um rolê de que eu posso tentar derrubar no soco, não usar arma. Eu só não sei se ele é vantagem isso, porque eu não sei nem como rolaria o dano depois. Marco, você tem um porrete. Ah, mas nem cabe na tela. Ele, entendeu? De aço. Não, Marco. Cheio de espinhos. Esse tetsubo não tá dando resultado. Não, mentira, o primeiro machucou legal, tá bom. Marco, o soco também não vai dar. O problema não é a arma, o problema é o Roll20. Estamos aqui nos odeia. Pra provar isso. Roll20 nos odeia. Bom, então vamos lá de novo. Mesmo rolê. Ataque máximo ali. Olha aqui o Tetsubo. Você quer trocar isso por um soco? Ah não, agora eu acho que ele tá feliz comigo. Ô louco! Regaçou, joga o dano aí. Eu joguei os 2k1, mas acho que nem precisava. Morreu não, Gabs. Tá vivinho ainda. Ela foi lá proteger o Marco. Tô achando que você tá guardando uma surpresa aí. Não. 7 de dano? 7 menos 3. Não, isso não foi o dano, isso foi os 2k1. Ah, os 2k1. Você tá em ataque total, vixe. São 40 no ataque. Ó, podia ter gasto incremento nisso aí pra causar mais dano, mas tudo bem, já foi. Vamos lá de dano. Então joga o dano. O quê? Tô feliz com esse dano também. Finalmente o Roll20 foi justo. Nossa. Aí o Marco mata os dois caras de uma vez, levava e eu voltava. Vamos ajudar a Juliana a... A Gabs e o Kenji. Vai, Eloís, gastar a ação inteira de novo. Enfurecido, vocês veem o Bushido caranguejo do escorpião erguer a arma típica do clã do caranguejo acima da sua cabeça. O brilho do sol reflete no metal da arma, ofuscando o inimigo. Ele desfere um golpe potente de cima para baixo, afundando a cabeça dele no tronco. E o cara cai para trás sem vida. Mortinho da Silva. Caraca! Filme, adorei a cena. Caraca, maluco! Morio. Shiro, você! Ah, tem. Sacar uma faca é uma ação? Sacar uma faca. O cachorro atentado. Sacar uma faca é uma ação. Sim, livre. Livre, arma pequena. Ação livre, não gasta ação. Tá, então acho que eu fico na posição de defesa e vou sacar a faca e dar uma facada. Não, mas se você ficar na defesa, você não pode dar a facada, você não pode atacar. Ah, tá certo. É, vamos pra... Pode arriscar o ataque total aí pra ficar mais fácil acertar o cara. Sei lá. Vou no ataque total. Então beleza, então você tem mais 2k1 no seu ataque. Sua defesa baixa 10 pontos. E mete bala. Reze as fortunas pra atingir esse ataque. É, não foi dessa vez. 21 é 25 a defesa deles mesmo? 25. Então... Você saca a faca, ela dá uma enroscada na bainha. Quando você desfere o golpe, só resvala na armadura dele sem causar ferimentos. Eu vou rejogar. Que dura 3 turnos. Sim, a reversão das fortunas. Vai lá. Essa magia é boa. Mas tira um 40 aí. Putz, igualzinho. E aí? Tá de brincadeira. É. Tá de brincadeira. Não, na hora que você puxa assim, que você vê que você não acertou, você puxa de volta. De novo, resvala na armadura dele. Só dá um arranhãozinho na armadura. Ok, vai se mover? Sua ação complexa, você pode se mover com uma ação livre. A água vezes 1,5 metro pra trás, se você quiser, pra fugir do cara. É que eu tô em ataque total. Ah, é ataque total, não pode. Então, beleza. É. Então, vamos igualar esse Paranauê, então. O cara tá com 30 de ferimentos. Eu vou pro ataque total também, tô gastando um vazio do cara, hein. Então ele joga 6k3. Então 7k4, 8k4. 9k5. 9k5. O cara tá com menos 20 nos ataques. 34. Menos 20, 14. Errei. Errei. Mas eu tô em ataque total. Ah, você está em ataque total. Quanto que é sua defesa normalmente? É 15, né? 15 ou 20? 15. É 15? Então ela cai 10 pontos, ela cai pra 5, então aí ele consegue te atingir. Uhum. Então vamos lá, então é 6K2. Dezesseis de dano, Shiro. Você dá aquele raspão assim com a faca no, na armadura dele. E ele revida puxando a espada pra cima assim. Rasgando seu peito de baixo pra cima. Eu tô escoriado. Então... Escoriado já? É, mais 3 só nas penalidades. Tá suave, tá suave. Uhum. E agora o feridão aqui que... Tava apanhando do Marco. Então, são... Vou fazer a mesma coisa. Ataque total e gastando vazio dele. 9K5. Jeff, qual é a penalidade? É tipo... É quando ele vai receber o ataque? Quando ele vai dar o ataque? Na hora que dá o ataque. Ele tá com esse aí, ó. Ô, caramba. Matei o cara errada. Esse ele tá com 22 de dano. Não, ele já tá com 25. 25 de dano. Ele tá seriamente ferido. Então ele tá com 15 de penalidade. Entendeu? E aí ele erra. Ele dá 15 de dano? Não, não. O ataque dele diminuiu em 15. Então 32 menos 15 deu 17 o ataque dele. Uhum. O Kawakami... Ele tava em ataque total, né? Então, ó... A defesa dele, que era 20, cai pra 10. Como eu tirei 15 no ataque, então acerta ele. Agora eu marco. 6K2. Ô, caramba. 6K2. Vamos ver. 17 de dano, Kawakami. Agora foi pra vala, hein? Quem fez isso em mim? Esse ferido aí. Mas o dano dele não diminui porque ele tá ferido? O dano não. Pô, o ataque. Agora. O ataque. Então mais 17 agora? Mais 17. É, só os ataques, os danos não. Trinta e quatro? Você tem quanto de anel de terra? 2? Abatido, né? Ó, você tá com menos 40 e tem que gastar vazio pra agir. Eu não tenho vazio, cara. Ixi, então ferrou. Então você fica incapacitado ali, sem conseguir agir. Você já vem o Kawakami já entregando os pontos, já baixando o Tetsubo, já... Sem forças pra lutar, infelizmente. Existiu bravamente, mas ninguém consegue resistir pra sempre. Nem os Kamis honra, são capazes honra, disso. Honra, glória, não dá pra usar pra nada, velho. Glória não. Honra. Honra também não. Honra em outra situação que daria pra usar. Jeff, pra que glória serve? Pra que glória serve, na real? A glória é o quão reconhecido você é no mundo, quão famosa você é. A glória, ela é uma coisa mais social. Entendeu? Não, tá. Quanto maior a glória, mais famosa você é. Quanto mais famosa você é, mais as pessoas vão te respeitar e temer também. Entendi. Obrigada, Jeff. Nada. Bom. Os caras foram. Hanna. Sua vez. Miro Motorana. Ah, tá de boa de ferimentos. Eu. Você tinha dado uma tatuada nele. Ó? Oh? Tinha dado uma tatuada nele. Só tem agora um que tá batendo lá no Marco. É isso? Não. Não, tem um que tá batendo no Shiro ali também. tá batendo um respiro, mas ele não tá perto da gente. Como é que é? Se você vai fazer o X em cima dos... Ah, não. Só esses dois. Ah, esse aqui tá morto também. Esqueci de fazer um xizinho nele. Tá desmaiado. Tá inconsciente aqui, mimindo. Só tem um aqui. E um aqui. Aqui. Eu já morri. O rolê é o Shiro. Calma que a Guilmei tá aí com você. Ela mata esse cara aí. Mata quem? Mata. Se eu acertar os dados. Vai acertar. Ai, minha. Ó, já que você falou de... Lembrou de honra, Elô, eu vou falar pra... E estamos começando uma rodada inteiramente nova. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa que dá pra vocês fazerem com a honra. Cadê? Tava aqui na minha cara, filho da mãe. Ô, Katsu. Aqui. Uma vez por sessão, vocês... vocês podem... Quando falha num teste, pode rolar um teste de honra. Então você vai rolar e manter o seu valor de honra numa jogada que falhou. E se conseguir... se conseguir, conseguiu, né? Porém, se falhar, perde um nível inteiro de honra. É uma ação desesperada, assim. Quem tem honra alta, isso é excelente. Quanto que é a honra da Guilmei? 4. Joga 4k4. Quanto que é a honra da Hannah? 5. Joga 5k5. É uma boa jogada. A honra do Jaya. Ó. Tem 6. Joga 6k6. Acho que é a maior honra. Kawakami. 3. Escorpião desonrado. E o Shiro. O Shiro. Tem quanto, Shiro? 3. Também é outro desonrado. É, a Aya quem tem a maior honra. Que pra quem mais vale a pena. Mas assim, mesmo que não tenha uma honra muito alta, vocês podem rolar novamente um teste que falhou. Entenderam? Eu vou... O Marco, ele tá lá caído, né? Sim. Eu vejo isso. Como que tá o agressor dele? Ferido, bem ferido. Eu vou lá pra matar, porque eu não sei o que vai fazer depois. Vai... Ok. Vai... Então saio correndo, assim, maluco. Mas você chega? Tipo, pronto pra fazer uma ação? Ou tem que fazer que nem eu fiz? Que é sacrificar a ação inteira? Vai ter que ser igual. Ah, mas peraí, que ela tem uma vantagem. É ação complexa pra usar o dragão, que ainda tá ativo. Fica ativo 2 rodadas. Eu São enxergo, avançado. 3 metros o dragão. Vai se mover anel de água. Anel de água 2 também. Tá lá. A Elô já tá lá. Ó. Pra você chegar lá, ó. Pra você que tá tascar o fogo no cara, ó, você tem que andar 7 metros e meio. Ah, eu dou conta. Tá de boa. Eu vou ajudar, então. O Shiro? O Shiro. Dá pra chegar aqui de boa, ó. Eu não preciso chegar muito, eu posso ficar 3 metros só de distância. Aham. Isso aí. Então vai lá. Sim. Vamos ver teu bichinho aqui. 3 metros, né? 1, 2. Tá, e daí você pode jogar o fogo no cara. Só que eu acho que pega o Shiro também. Só que eu acho que pega o Shiro também, hein? Oxi, você não tá defendido em nome do senhor? Em nome da Gabi? É você que tá protegida. E aí? Sério? Você não tem proteção? Eu sou meu tanque. Ah, então, desculpa, não vai fazer mal pra ele. Tudo bem, a gente sacrifica o Kane, tudo certo. Não acho que vai prejudicar. O cara, de verdade, ele experimenta as dores da batalha. Boa. Então vai causar dano de anel de fogo nele. Nos dois ali, no caso. Ó, 9 pontos de dano, hein? O cara tira o 3, então dá 6. De 30... Ai, caraca... O louco! Cadê minha lapiseira? Bota aqui. Eu tomei 9 também? Ou é outro? Você toma 9 também. Beleza. Ok. Esse cara aqui, ó, ele já tá abatido. Ele vai ter que gastar vazio pra ele agir. Ainda tá vivo, mas extremamente fraco, todo queimado, tá? As pernas dele tremendo, assim, ele quase caindo, cambaleando muito. Muito ferido, vai morrer logo. Dojiaia, você. Você ia falar alguma coisa, Ju? Não, fé que ele vai morrer logo. Vai morrer logo. Qual dos dois tá mais ferido? O mais ferido é o que tá perto do Shiro. Esse tá perto de você aí. Eu vou... Quanto que eu posso andar? Se eu quiser andar e fazer uma outra ação. Anel de água vezes 1,5 metros, ou seja, 3 metros. Três. Eu vou... Dá pra fazer, por exemplo, duas ações, né? Daí fazer alguma coisa. Não, você não pode repetir ações, entendeu? Uhum. Então eu vou só andar. Nossa, mas... Eu consigo pular o corpo do... Não, isso aí é normal. Isso aí não te atrapalha em nada. Pular o que tá no chão é de boa. Ah, tá. Mas aí vai contar o... Que eu pulei? É, você passou por cima dele e andou 1,5 metros. Ah, tá. Vai contar como se ele não tivesse ali. Vou andar. Tem como andar tipo pra diagonal? Tem. Pra baixo? Sim. Vou andar pra baixo. É, pra diagonal, sim. Aham. Uhum. Joia. Cadê você? Vai andar pra baixo? Pra cima? Não entendi. Isso. Não, na diagonal. Pro lado, assim. Aqui, assim? Tá. Aqui. Isso. Vai andar pra chegar lá com tudo ou vai ficar à distância? Não, fazer não, magia? Pra baixo. Ah, pra baixo. Baixo. Aqui. Então. Não, isso. Outro lado. Ô, caramba. Não tô entendendo. Ó, Elo tá lá pra em cima. Diagonal, pra baixo. Pra perto do cara, mas pro lado de baixo. Tá, esse pra cá, então. Isso? Isso. Ah, ok. Beleza. Aí, e aí? Então é pra longe da Elo. É pra longe. É, mas ele também tá indo pra longe, então... Não, amiga, não tem problema, é só... Bom, e aí, o que você vai fazer? Vai andar só esse pouquinho e vai fazer alguma ação? Ou quer andar mais pra encostar no cara? Sei lá. Pensando. Agora que eu olhei o que pode chegar, não é? Tá demorando um pouquinho pra abrir minha ficha toda vez que eu fecho ela. Quando eu Ah, é problemas de Roll20, né? Acontece. É, eu preciso realmente trocar de ferramenta. A vacina, pelo jeito, vai demorar. Nossa, sim. Tá, eu não sei se isso vai funcionar. Nossa, mas não sei se vai alcançar. De onde a Hannah tá. Que seria... Não sei se vai ser muito útil também, mas... Eu não sei muitos feitiços de ataque. É, vou tentar jogar o... Pela luz da... Não, não é isso. Tá. É um de cura. Ah, é o caminho da paz interior. Isso. Ok. Então joga lá. Pensando aqui. Uhum. Ah, não tenho o alcance. Tem que ser no toque. Ah, é de toque. Então anda até lá e já fica preparada pra usar, então. Melhor. Beleza, vou fazer isso. Anda até o Shiro, é isso. Tá aqui, ó. Corpo a corpo com ele, é isso? Isso, pode ser. Beleza. Beleza. Vai, Lô, Guilmei. Ataque total. Porque é o único jeito dos meus dados darem certo. Agora vai, hein? Jeff, você rola pra mim, é a katana. Rolo. Vazio? Não tem vazio. Não tem mais também? Vixe. Vocês estão vazias de vazio? Katana tem ênfase ainda. Tem. Então... E é dois, é mais 2k1, né? É isso. Isso. 2k1. Ataque total com ênfase. Vai lá, hein? Foi. Vai dar 40 agora esse ataque, hein? Vai tomar no cu. 22, acertou. O cara tava em ataque total. Ah, é menos 10, né? É, menos 10. Ô, filha da mãe, devolve esse papel higiênico. É o cachorrinho novo, Jeff? É. Desgramado. Ele tá aqui inquieto, fuçando em tudo. Tá, vamos rolar o dano agora. Tá, Jeff, é... agora é muito tarde pra eu dizer que eu quero um incremento livre. Ah, não, um incremento livre você tem direito, sempre, ele não altera o valor da rolagem, tá? Então, vamos lá. Então, dano. Pera aí que o dano tem um incremento livre. Quanto vai de dano extra? 1k0. O que é 1k0? Vou aumentar aqui, ó. Ao invés de 3k2, vou aumentar pra 4k2 aqui. Então, vamos rolar o dano. E aqui eu volto ao normal agora. 21! Puta que pariu! Teve um dado que deu 16. Eu tava me sentindo inútil já nesse jogo. 28. Agora eu não me sinto mais inútil. 25 com 25, 50. Ele tem só 42 de vida. Morto. Morto, morto. Morreu. Jeff, quanto a gente sabe quanto de vida a gente tem? Bom, na ficha de vocês tem aqui, tá? Assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. Opa. Informação. Aqui, ó. Esses são os pontos de vida que vocês têm. No máximo que você tem aqui é 38, tá? E aí, ó, conforme você vai reduzindo aqui os ferimentos, ó, aumentando os ferimentos, né, ele vai computando aqui, ó, vamos supor que você tomou 22 de dano, 22, tá? Então ele cai nessa faixa aqui, você tem mais 10 nas penalidades. Entendi. Entendeu? Você tá ilesa. Obrigada, gente. Beleza, morreu. Eu só consigo ficar até o fim dessa rodada. Nossa, já vai dar 11 horas, né? Sim. É, eu vou me mover de volta pra... Ai, não. Tem como eu fazer alguma coisa relacionada ao Marco? Sei lá, parar o sangramento ou algo assim? Não nessa rodada. Eu não tenho medicina. Não nessa rodada, mas... Mas você pode rolar um teste de medicina na próxima rodada, assim, de boa. Mas aí é sem treinamento, sem nada, né? É tipo... É, no seu caso seria sem treinamento. Sim, claro. Se você não tem treinamento... Tiro, vamos lá! Vocês se importam se eu for saindo já? Você não quer ficar só pra ver a ação do Candy? Pra ver o desfecho? Ah, o Candy é o último? Candy, eu esqueci ele que é o último. Tinha falecido. Ele é o último, acho que já encerra aí. Né? Tô vendo. Vai lá, Candy. Que eu ia cortar a barriga cortada, a Elô fala, eu não posso me curar, olha só. Mas a Gabs pode te curar, o Candy pode te curar, todo mundo pode tentar usar medicina sem treinamento. Eu não tenho medicina, gente. Relaxa, tem reforço chegando. Pode falar. Vou usar uma magia pra Ótimo. Garantir de terra se tornar céu. Putz, essa magia é pelona. Vai lá. O Candy é apelão. É o personagem mais apelão dessa cara. Nada! O que você faz? Do nada, só com raio nele, foda-se. Boa, hein? Beleza. Pode jogar o dano? Pode jogar o dano que já vai executá-lo, finalizá-lo. E aí eu dou um encerramento então pra gente matar por aqui. Louco! O cara foi pra 65 de dano, de 42 PV que ele tinha. O louco! Tá, e aí vocês veem, né, o solo ele desmanchando, se transformando assim em estacas que se precipitam de baixo pra cima. No alto se fundem formando uma rocha enorme que desaba sobre o cara, sobre o Bushi. Tá? Se esfarela aquela rocha enorme e sobra só o corpo dele ali soterrado pelos escombros, já sem vida. Trucidado, cara. Beleza, vocês querem o desfecho então? Ou vocês querem mais uma sessão? Acho que mais por causa da Elô. Ah, Jeff, vamos uma sessão aí, a gente faz com calma também. Tudo bem. Tudo bem. Nem sim, se pro resto do pessoal tiver tudo bem. Até porque tem o rolê do torneio lá ainda, né? Que você pode... Se vocês quiserem jogar o torneio, a gente faz mais uma sessãozinha aí. A parte mais divertida foi o torneio, gente. Adorei. Exato. Fazer haikai. É, eu acho que ficaria meio sem sentido se terminasse assim, do nada, assim. Tá. Uhum. Beleza. Então a gente faz mais uma sessão, então. Bom, o que acontece, então, pra gente fechar por hoje? Quando despenca aquele monte, aquela meteoro na cabeça do cara, tá? E ele cai desacordado, vocês já veem outros soldados Shiba chegando, né? Sacando armas pra atacar vocês, né? Porque vocês estão atacando os companheiros deles. Mas vocês veem todos os outros samurais que estavam no evento, que estavam no torneio, também indo ali pra fora, tentando entender o que tá acontecendo. E aí chega o Isawa Masahiro, desesperado, dando ordens pros soldados guardarem as armas e não atacarem vocês. E aí o Isawa Masahiro ele chega correndo com tudo, preocupado, perguntando pra vocês o que aconteceu ali. E aí o desfecho a gente vem então na próxima sessão, beleza? Ok. Uhum. Ok, Jeff. E inclusive eu queria dizer que saí intacta sem tomar zeros de danos. Fica aí. Pilantra, vou te chamar pra um duelo. Saí intacta. Jeff, me chamaram pra um duelo, inclusive. Mas eu sou um ótimo e consegui. Você fugiu de um duelo, que coisa eu feia. Eu não fugi, Jeff. O cara é que era um duelo. Ninguém mandou fazer uma roupa. Ai, ai. Tá joia, então, gente. Vamos pros seus compromissos, pro descanso. Já são 11. Dois noite, pras 11 gente, aqui. Bem. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Semana que vem de novo e aí finaliza de vez. Que agora são as explicações e o fim do torneio. Ok. Beleza, gente. Jefferson. Diga. Eu posso falar com você depois? Claro. Estou aqui, não precisa ser depois, pode ser agora.